fala também. Tudo vai, tudo é fácil, irmão. Pode acreditar, melhores dias virão. Desde as ruas de barro, corre pelo progresso. Muita treta é se manter pelo correto. Entre o real e as verdades, nesse deserto de miragens, tem que sabotar o jogo pra gritar a liberdade. Todo dia o povo herói canta o refrão da mudança. Com esperança de criança, se equilibra na balança. Nós a gueto, luta, realidade, conduta. Todos um só, em uma só luta. Sem desandar, sem arregar nas treta. Nesse caos manter a frieza, é a certeza. Pra contrariar o destino tem de ser mais B.I.G. Pra virar o melhor tem de ser mais Edinadi. Passo a passo é que se constrói o castelo. Adirrar não é fácil, o preço é caro no processo. É duro aprendizado pra quem busca pela paz. Mas ó, nem o sonho é grande demais. Enquanto o sol brilha e a lua ilumina, um novo dia virá pra se recomeçar. E toda voz que canta pela mudança gritar, os melhores dias virão. Enquanto o sol brilha e a lua ilumina, um novo dia virá pra se recomeçar. E toda voz que canta pela mudança gritar, os melhores dias virão. São várias vidas, várias versões e razões. São muitas lutas, várias canções e emoções. Desde meninos pelas vielas, a quebra de padrão. Mudando a rota, roubando a brisa do ladrão. Pra vingar, pra virar, no jogo destacar esse pá. Com os nós trincar, a meta é não falhar. Sangue por sangue, um por um, busca a melhora. Sem H, os motivos são reais em cada história. Há mil anos nós vamos, sem pano, causando no moio, arranjando no sample. A rima que muda o plano, por melhores dias, sem hipocrisia. Esse é o quem plano, não tem quer ter também. Nunca esqueçamos. Ninguém quer ser rei da miséria, tio, nem brincando. Somos ainda a história de quem nunca desistiu dos sonhos. E todo dia que nasce é chance pra recomeçar. O desafio é nunca deixar de sonhar. Enquanto o sol brilha e a lua ilumina, um novo dia virá pra se recomeçar. E toda voz que canta pela mudança gritar, os melhores dias virão. Enquanto o sol brilha e a lua ilumina, um novo dia virá pra se recomeçar. E toda voz que canta pela mudança gritar, os melhores dias virão. Rock faz o beat, GG fecha na track. Rap em alto nível, naipe só aquelas classics. Só as classics. Enquanto o sol brilha e a lua ilumina, um novo dia virá pra se recomeçar. Os melhores dias virão. Enquanto o sol brilha e